pra pensar por as coisas do lugar. No meu mundo sozinho, perdido em algum lugar, dentro de mim, tentando imaginar o fim de todos os problemas. Às vezes dá vontade de sumir, fugir pra longe, tentando me livrar dos pesadelos. Não vou ficar rodando até cair de cima do meu carrossel de sonhos. Preciso de um tempo pra pensar, pôr as coisas no lugar. No meu mundo sozinho, perdido em algum lugar, dentro de mim, tentando imaginar o fim de todos os